jeito só você sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. É quando se ama, a gente finge e não vê que o tempo passe mais um pouco de você. Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. Só mais uma vez. O amor que a gente fez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. Só mais uma vez. O amor que a gente fez. Melhor.